meio à escuridão eu vou caminhar, com a fé que me sustenta não vou parar. Quando o medo tenta me confundir, eu levanto os olhos pra cruz que está ali. Não sigo a voz que tenta me enganar. Minha esperança está no altar. A cruz sagrada seja minha luz. Não sejas o dragão, o meu guia. Eu declaro em nome de Jesus: retira-te agora, Satanás, da minha conselhos que vêm do mal, promessas vazias, caminho fatal. O que tu ofereces não vem do bem. Teus venenos não me pertencem. Minha força vem do alto, do Senhor. Está guardada em seu amor. A cruz sagrada seja minha luz. Não sejas o dragão, o meu guia. Eu declaro em nome de Jesus: retira-te agora, Satanás, da minha vida. Senhor é meu protetor. A cruz sagrada é minha direção, minha espada, meu escudo, minha salvação. Com Deus eu sigo, não volto atrás. Em nome de Jesus, retira-te, Satanás.